Papa, uniforme Delta Mike Bravo, prossiga. Uniforme Delta Mike Bravo, mantenha-se sobre condições visuais, reporte Paripe. Papa Romeu, Luiz Golfo Oscar, controle Salvador. Luiz Golfo Oscar, regra modificada aos 1233. Autorizado 090, voe na proa Amã. Copiosca, reporte 10 descidos. ...2590, chame final Salvador 120 decimal 8. 208 vai chamar, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 2590. Controle de SAF, passando 080. Azul 2590, desça para 2000 pés. Ajuste no 0 no 8, autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizada. Para 2000, está autorizado o ILS, o 2590. Reporta nessa prisão. Papa informe, Delta Mike Bravo, cheque transponder. Papa informe, Delta Mike Bravo, cheque transponder. Romeu Luiz Golfiosa, autorizado a chegada a Amã, após desta via para 050. Autorizado, puxa bem estacionamento e a costa pronto para trás. Puxa estacionamento e para trás, está feito 259. Delta Mike Bravo, qual a sua altitude? 1.500 pés. É, nós não estamos recebendo o seu transponder não. É, qual é a sua base? É, o Delta Mike Bravo está com transponder intermitente. O centro estava recebendo e agora não recebe mais. A gente está vindo de Terra do Leste, Skyline. Controle Salvador, voo 1648, cruzou 90 para o 0, centro do hotel. Delta Mike Bravo deverá realizar um cheque no solo e coordenar sua saída com ou sem transponder. Como que agora eu recebo o modo alfa, negativo modo charge. Estou no 648, atendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desça via para o nível 050, NH1018. Aí tem via chegada a Mari para 5018, bom mesmo, senhor. Posso ir pronto para o pushback e acionamento. Chamar a rocha no MSG. Que bravo, torcida. Outra vez, de Paripe, mantendo 1.300 pés. Tá, mas que bravo, reporte rotatório, visual com o campo. Vai reportar rotatório, visual com o campo, obrigado. Papa Tango Eco, Tango Índia, torcida. Tango Índia, acelado 2000, Tango do Suba. Tango Índia, confirme altitude e procedência. Torre Salvador, um bom dia, azul 259, zero estabilizado. Salvador, boa tarde, bom dia, voo 9621, informação hotel. Então, 3663, autorizado a acionar, reporte pronto para o TAC. Tomou 621, desça a via para nível 040. Via 040. Cessar 3859, 144 a bordo, 4 horas seguinte, alternando Guarulhos. Então 3859, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Taxway India. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1018. Ok, India até o ponto de espera da 10, lá, 1895, 1018, está 3859. Gol 2065, formação em curso, agora Juliette, fotocópia. Pronto, na escuta. Gol 2065, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Topézulu 10, Papa Alfa Índia direto, VAD, Topézulu 44, Pagok, nível 360, saída da Euleda, transição Motiva. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5021, frequência do controle 119, decimal 35. Ok, então autorizado para Guarulhos, nível 360, aerovia Ampezulo 10 até Piragui, depois um bar, Ampezulo 44, Pagos. A saída aqui, decolando a pista 10 com curva direita, vai ser da Euleda Motiva. Controle de saída 11935, transponder 5021, gol 2065. Gol 2065, contingente correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte pronto para o pushback e acionamento. passaremos prova, obrigado. Torre, o Delta Mike Bravo transfere. Final Farm Delta Mike Bravo, autorizado final no 7, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 018. Final 17, altímetro no 018, aguardar a autorização de pouso. Bom dia, Tan 3859, pode esperar 1 no 0 pronto. Tan 3859, autorizado a galera manter pistão no 0. Nem mantém 1 no 0, Tan 3859. Azul 2590, solo Sport 3, libere pista da direita, chama solo frequente 121 decimal 1. Libera da direita 21, obrigado. 1648, chama o sinal Salvador 120 decimal 8. 208, pô. Azul 2590, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Acesso ao balizador previsto 4 Lima. Alfa Kilo para 34 Lima, obrigado. E para 2000 pés, autorizado LS FP no 018, vai reportar estabilizado 642. Aos 8 nós. 0-3-8-5-9. Barra Romeu e Cinco Fiota, achando que nosso Salvador 120-18. Meu whisky Golf Oscar, mantenha a chegada à mão e aguarde para a descida. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Pachono Taxway India. Quando pronto, chame TOI 118 decimal 95. Ajuste 1018. Pachono, após Taxway India para a ponto de espera da 018 decimal 95. Obrigado, ótimo. Delta 2845, chama o controle Salvador, frequência 1-1-9-3-5. Delta Mike Bravo, solo 4-6, qual o patch? Confirma atitude. Delta 3-6, eu sou o Salvador, qual o patch? 4-6, qual o patch, Delta Mike Bravo? Confirmaram qual parte? Confirmar o número da parte 2 ou parte 3, aqui no começo. Gente, o Delta Mike Bravo então mantém a posição na Taxi Quebec e aguardando então a confirmação do parte. Controle Salvador, está 3859. Controle Salvador, tá 3859. Tá 3859, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo para 300. Arbo 300, 3859. Evita a formação, reportará na proa de Duna novamente. Bom dia, próximo espera da Rosa. 3663, autorizado. Aliás, decolar pistão no 0, vento no 20 graus, 99. Aí decola, pista 1-3-1-0, perdão, outra 3663. Acompanhe o fórum Delta Mike Bravo, em confirmação do Pátia. 6311, prossiga. Você tem contato com o pessoal da Infraero para tirar o finger aqui, que a companhia já pediu, mas até agora nem apareceu. Funcionei 6311, ciente. Vou coordenar aqui com a equipe da Infraero. Golf Oscar, chuva leve, vios novos mínimos de Salvador. Whisky Golf Oscar, autorizado até 3 mil pés, ajuste no 08. É 21, chama o sinal Salvador, 120 decimal 8. 120 decimal 8, gol 1621. Salvador, gol 1621. 1621, desça para 4 mil pés, ajuste no 08, e desça para 2009. Desça para 4 mil, no 08, 120 para 209, gol 1621. Papatango, Eco, Tango, Índia, com fim de visão. Time 63, decolava os 49, chama o controle Salvador, frequência 119, decimal 3. 119, decimal 3, 5, 3, 63, não foi adiante. Informação em curso, quilo, quadricóptero. Tem chamada do 2. Qual o número na sequência para o voo no 621? Voo no 621, no número 3, vai seguir um Bravo F58 na final. Para o nível 340. Só para o 340, via Cida Dael. Abre a possibilidade de ver como nos dar essa manhã, se é proibido ou algo mais grande. Rota fora. Rota tá agora para o Índia continuar a aproximação à parte vertical da RMA. Altímetro no 0 ou no 8. Rota fora, RMA, Rota fora. Primeira curva à esquerda, transponder 5016, frequência do controle 119, decimal 35. Alô, 190 para Aracaju, via Golf 677, decola da 190 com a primeira curva à esquerda, no perfil da Conte, transponder 5016, controle Salvador em 119, decimal 35, azul 2710. Azul 2710, aconselhamento correto, corte pronto para o pushback e acionamento. Ciente 2710. Estabilizado, por gentileza, mantenha a velocidade até próximo ao externo. Chama 2, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Confirmando os óculos no campo para o Tango Índia? Negativo. Gente, está no presente, faço 360 pela sua esquerda, é o Tango Índia, aguardando as instruções. Sim, 360 pela esquerda, aguardando a Tango Índia. Era 2736, contato com o radar, 40 milhas da posição. 4.0 milhas da posição fonte, voo direto do ponto para necessitar a chegada a ponte. Reporte 10 de Ciro. Primeiro, aeronave, Simão Salo. Eu acho a 63 no gate 2, pro pushback. Janeiro 63 do Nuno, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi, meu Deus. Estou com 1.200 pés, o gol 1.648. Gente, gol no 648, autorizado pouso pistão no zero, vento 1.1.0 graus, 1.0 nós. Autorizado pouso no zero, gol 1.648. Confirma em primária. 1621, pelo Índia informa chuva leve sobre o campo, porém as condições pioraram. Uma frente seguindo para o setor noroeste do campo. Está deixando as condições muito ruins, a visibilidade aproximadamente 3 mil metros. Confirme em intenções, tá, família. A condição de circulação na longa da aeroguera? Gente, então ingresse na perna do vento da pistão no zero, que estão indo aguardando instruções. Condição de ingressar na perna do vento da aeroguera, aguardando, tá longa. Tá, o meu Whisky Golf Oscar continua em aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 0 ou no 8. 0 no 8, na pressão. Vitor Kilo Delta, prossiga. 1621 para o localizador, curva esquerda para o 1-3-5, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 3000, autorizado ILS X-Ray, esquerda na proa 135, gol 1621. Capitão Wind? Capitão Wind. O 1648, salva 55, libere pista da direita, já tá com o Foxtrot, já parte pista dele. Vai cortar na Foxtrot, gol 1648. Vitor Kilo Delta, prossiga. Incêndio, Vitor Kilo Delta, táxi autorizado, reporte a táxi aí, papá. Gente, já que estão indo na presente, faço 360 pela sua esquerda, tem dois tráfegos sequenciados para a pistola no zero. 360 na pista. Livrou na Fox Trot, gol 648. Solo 211, gol no 648. 211. Papão, meu Whisky, golfe autorizado, pouso, pistola no zero, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Golfe Oscar. O 1648, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, gol 1648. Alô, Salvador, o gol 1, corrigindo, 2065, pronto para pushback e acionamento, portão 10. Gol 2065, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, gol 2065. 3663, chame Centro Recife, na frequência 125, alterna 1, correção, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Desculpe, senhor, poderia repetir o 3663, o Centro Recife? A 3663, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 133, 25, 3663, ótimo dia, senhor. Índia, quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1018. Tiago Uno 621, passando umas 6 milhas da cabeceira agora. Uno 621, continua a aproximação, aguardando a pista livre, altímetro 10, 18. 10, 18, aguarda a pista livre. Papá Romeu Whisky Golf Oscar, solo 58, libere pista direita, chama solo, frequência 121, decimal 1, combate. Sente, direita 211. Papá Romeu Whisky Golf Oscar, comigo nunca dá errado. Autorizado, táxi. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Campo? Negativo ainda. É, tipo, no 621, continua a aproximação, reporte visual com campo, na DR, iniciando a remetida, caso não avise. Afirmativo, reportará. Caso visual está autorizado pouso? Confirma. Caso visual já está autorizado pouso? Reporte visual com campo, aguardando a autorização, no 621. Imagina. Papai Tango, X Tango Índia. Sessão da Tora Santos para Amadero, então procedimento. Eco Tango Índia, curva esquerda para 270, mantenha 2000 pés aguardando vetores. Esquerda 270, mantendo 2000. Autorizado a acionar, reporte pronto para o ataque. Esquerda 270, 1 graus, 9 graus. Eu estigou pior, acho que eu mandei a posição. Solo Gol 1648, está mantendo a posição aqui por... não temos um balizamento. Agora chegou. Pode passar a decolagem. Leão Tuno 20 graus, 99 Guardião 05, reporte fora do solo. Correu Xané 63, o nono, pronto, espera no zero, pronto. É o Xané 63, o nono, autorizado ali, mantém pistão no zero. Ali, mantém no 0, 63, ou nono. Nono 621, solo 1300, libere pista direita via Fox, chama solo Salvador, frequência 21, decimal 1. Uno 211, na Fox, o gol no 620. Uno 2780, sem identificação, foi direto de SAP, para nível. Vai voar direto e sabe azul 2780. Flores Salvador, bom dia. 3296 Juliette. Para o táxi Gol 2065, estamos com 132 a bordo, 4 horas e 33 de autonomia, alternando o galeão. Sumiu o pé, quem negar 10018. Estamos para 4.000 pés e ajustado 0.8. Azul 2780, Salvador opera visual, 1.000 pés de teste, 3.000 correção. Opera instrumento com 1.000 pés de teste, 3.000 de visibilidade. Do Valério sobre o campo. 0 quando lá, 1895, obrigado, bom dia. Salvo Salvador, bom dia, bom 621, livrou a pista. Para nível 060. 060, azul 2780. Uno 5. Acionado 17, 15. Estação autorizada a chegada a mar, desta via para nível 070, reduza para 2509. reduzindo, descendo para o 070, a chegada é a Mari, 3896. A 3896, informa Salvador, opera instrumento com 1000 pés de teto e 3000 metros de visibilidade. Sim. Controle Salvador, muito bom dia, o Guardião 05. Chanel 6311, decolada 02, chame controle Salvador, frequência 119, decimal 35. 1935, 6311, obrigado. É Tango Eco, Tango Índia, pro localizador, curva esquerda pro 150, reporte estabilizado. Vou 2065 autorizado, ali mantém pistola 0. Ali mantém pistola 0, vou 2065. Manterá 500 pés, condições visuais na sua escuta permanente, guardião 05. Controle Xanem 6311. Xanem 6311, contato para a decolagem. Supa via saída Leda para o nível 360. Correção, saída da EL para o nível 360. Saída da EL 360 ou 6311. 0 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem, pista no 0, voo 2065. Juliette 09621. Azul 2710, confirma PLB, autonomia e alternativa. 50, 2:30, Salvador. O Índia completa sinal, chama a torre 1895. Sim, já sei, taxiway. Juno, taxiway Índia, quando pronto, chame a torre 1895. Taxi aprovado, via rádio 3, Uno, taxiway Índia, ponto 090, torre 1895, 1790. O 2065 decolado ao 05, chama controle 119-35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Senhor, confirmando o táxi autorizado. Pátio 1, Lima, Mike, report na Quebec, chame torre 118-95. Para nível 360. É via da EL para 360, voo 2065. Sinal Salvador, 120.8. 208, 2 Salvador, bom dia, voo no 094, sete da informação direta. Azul 2780, chame sinal Salvador 120.8. Oi, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2022, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado com a MLS. Bom dia, Azul 2720, mantém, pode esperar. Mantém. Tango Índia, vista ao campo. Eco Tango Índia, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0-8, pista molhada. Eco 3.000 de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Eco descendo para o 080, o voo 1-0-9-4. Controle com 2065, poderia voar direto da EL? Da pista no zero, primeira curva à esquerda, transponder 0260, frequência do controle 119.35. Controle de Salvador, voo 2065. Funcionamento, Itaque. Sua paz, Lima Itaque, Céu 45. 065, prossiga. Fabrício Voto, direto na Proje da El. Voo 2065, negativo. Ok. O Índia, solo 08, livre à direita, chão em solo 121, décima 1. Seja de 9,5, informo que o Índia CA está fora. Atenção, 1094, informo que o Índia CA está fora. Patrão é Tango Índia, autorizado táxi CA. Alfa, bate 1, Lima, Mike. Reporte, chame torre na Quebec, 118, décima 95. Janela 250, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, informo Índia Serra fora para manutenção. Ok, autorizado ILS, 6250. Salvador, negativo contato 198, 3896. 3896, final Salvador, 120, decimal 8. 208. Final Salvador, bom dia, 3296. Decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Ajuste no 0, no 8, mantendo 2009. 209, 2018, dia 3296. Informo Índia Serra para fora para manutenção. Penso que Índia Serra está fora, reduzindo para 200 pés. Confirma restrito ainda 3 mil pés. 3 mil pés. Segue tráfego 5 milhas à sua frente, Airbus 320. Zero, sai da Pouca, transição Aracaju, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, transponder 5035, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado Recife, 370, 317, Pouca, Aracaju, curva esquerda. 0, 3, 5, 19, 5. Livre desvios após o Aconde confirmando autorizado até 190. Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, obrigado. Protejamento correto, voo 1184. Forte pronto para o pushback acionamento. Trabalhei, obrigado. Voo 206. Voo 206, considere. Oxanel 63111, chame centro do Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 3325, 6311, obrigado, bom dia. Se encontra aí, pista que decola. Voo 2065, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, né? Vitor, Delta, Salvador 4304, a bordo. estabilizar, que nem a 6250. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via 43, parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame 2198.95. Confirme, P.O.B. Vitor Kilo Delta, informando, ajuste 1098. 09. Reduzindo para 200 e descendo para 050, o voo no 094. Romeu Mike Tango, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 17, corrigindo Upper Zulu 19, nível 410, sai da Momo, transição Froti, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, transponder 5037, frequência do controle 119.35. 8. Tampa 2018.75. Três oito nove meia, desce para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reforço estabilizado. 2000 X-Ray, foi estabilizado, 3870. Espera. Mais tango, prossiga. Meta, curva direita para 235. Direita 235. 2733. O limite é a radial 280 do VR de Salvador. Está curvando a direita para 235, o Luque está na rádio 280, o Luque Salvador 235. Dono 094, detração para sequenciamento, curva esquerda para o 010. Esquerda 010, no 094. Dono 094, limite a radial 280, do Luque Salvador. Limite radial 280, vou no 094. 0, livre pouso na 10, vento 100 graus com 2 nós. Livre pouso no 0. No 094, desça para 3000 pés, ajuste no 08, reduza para 1809. 3000 no 08, reduzindo para 180, vou no 094. Era 2733, espero localizador, curva esquerda para o 145, reporte estabilizado. Esquerda 145, vai reportar estabilizado 735. Paulo Salvador, bom dia, Azul 2770, informação Lima, autorização por seguro. Azul 2770, Lima. Curso, o avistou a 1100 pés, azul 2780. Tem chamada de pista livre. Verdade. 1184, azul, respeito, acionamento 07. Gol 1184, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, é para lá. Manda a firmeza do sol, também a 2500. 2-1-1. 2-1-1. Azul 2780, livre pouso na 1-0, pista molhada, vento calmo. Livre pouso ciente, azul 2780. Bom dia, Oxené 6250, livrou? Oxené 6250, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. A direita para o 070. 070 para o localizador, agora no 094. Lapa Serra, via Golf 677, até Raíra, pode direto. Nível 180, saída Coral. Decola da pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5040, frequência do controle, Salvador, 119, decimal 35. 180, via Golf 677, Coral, Raíra, pode descer, vamos a 10. Curva à direita, 5040, 1935. Azul 2770, acionamento correto, recorte pronto para o pushback e acionamento. Gente, livre de action para o cruzamento no 7. Redução para aproximação. É o Charlie 208. Na frente está redução no 094. Bom, bom dia. 3896 estabilizado, baixar travado, visual. Bom dia, está 3896, aguarde pista livre. Está aguardado. Autorizado para o Delta, faz Lima, Mike, faz Quebec, Mike Lima, na Lima, Sol 1, 2, 1, decimal 1. Na LS, chama Torre 1, 1895. A 1895, obrigado. Gol no 094, desça para 2000 pés. Autorizado final ELS, tráfego informado agora está meia dúzia de milhas com 140 de grau. 102.000, autorizado ELS, gol no 094. Livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 2-9, altímetro no 0-8. Livre pouso na 1-0, 3-8-9-6 da tarde. Azul 2-7-0, atento ao balizador, previsto 3 Romeu. Previsto 3 Romeu, 2-7-8-0. Papatango Lima, Aquilo Zulu, formação em curso Lima. Confirme, faz que se encontra e pista que decola. Força aérea 2733. Força aérea 2733, continue aproximação, reporte visual. Reporte visual com o campo 2733. Gol 1184. Guarde para o táxi. Avada. Táxi 2 Lima. Cliente. 3896, solo A121, livre direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, boa. Tango Zulu, Juliette Bravo Delta, mantém a posição. Gol 1184, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway Índia. Quando o próximo chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Atenta a aeronave ingressando da Avianca, Airbus A320, ingressando no portão 02. Assiste da Avianca, prossegue táxi, via Índia, com espera 295. Solo Salvador, um bom dia, o TAN 3896, Lisão. TAN 3896, táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 96. Azul 2780. Escuta, prossiga. Houve mudança no... tem aqui 4 Romeu. Posição de estacionamento. Gente, 4 Romeu, agora abre. Já com o balizador. Lima Cuba, Kilo Zulu autorizado, pátio 1 para o pátio 3. Para ingressar o pátio 1 para o pátio 3. Segue como número 2 no táxi. Duas milhas internas. Bom dia, como 094, é a parte avistando o campo. Já foi, peraí. Autorizado, ingresso parte 1 para o parte 3. Sim, autorizado, ingresso parte 1, está chegando o Rio. Isso é Juliette, está 3896. Está 3896, mantém a posição. Vai, mantém. Confirme a aeronave que chamou o solo. Papo uniforme, Delta Mike Bravo. Prossiga. Passageiros. Delta Mike Bravo, será coordenado. Aguarda a pista livre no 094. Do helicóptero. Autorizado, Juliette, portão 05. Juliette do 05, tá? 3, 2, 3, 2, 3. Quilômetro no 08, pista molhada. Paciente, autorizado, pouso, eu vou no 094. Confirma a aeronave, chama a torre. Para o CNH, 1008. 2018, prossegue via. Chegada Mari, nível 060, 103198. Conectando, livre decolar da 17, atento à esteira de turbulência, vento variável com 3 nós. Vitor Kilo Delta, ele mantém 1 no 0. Lima, solo 121, décima 1. 1094, solo 27, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Direita e solo 211, vou no 094. Com meu Mike Tango, decolado 127, chame controle 119, décima 35, bom voo. 119, décima 35, graças, bom trabalho. Azul 2770, autorizado acionar, reposta pronto para o táxi. Será pronto para o táxi, 2770. Gol 1094, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para 10, ponto 0, Dupla via saída mão para o 410. Ok, então para o 410 no teste da mão, vamos ver lá então. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, autorizado, Serra November, India Charlie, plano Yankee, nível 100, até 180 milhas do aeródromo, após nível 085, sai da Arbor, sai da... decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, sai da Momo direto, transponder 5032, frequência do controle 119.35. Tango, Juliette, Tango, Zulu, com treinamento correto, reporte pronto para o táxi, acionamento táxi. Papa Tango, Juliette, Bravo, Delta, pronto, copy. Papa Tango, Juliette, Bravo, Delta, autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, nível 100, até Coral, após nível 085, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Coral. Transponder 5056, frequência do controle 119.35. Desça para 2000 pés, ajuste no 08. Autorizado LS X-Ray, reparto estabilizado. Para 2000